Todos nós já nos deparamos com momentos de luta e obstáculos. Estas resistências externas são os sinais de que o nosso verdadeiro eu encontrou alguma resistência interna. Esta resistência vem da crença limitante que somos um eu separado do resto. Essas crenças são muitas vezes ocasionadas por um estado de direito, de egoísmo ou de pessimismo. E eles bloqueiam o fluxo natural de gratidão e de graça. Quando esses estados mentais negativos se apropriarem de sua mente, é preciso tomar a decisão de não aceitá-los e limpar a mente de todo e qualquer pensamento limitante. O estado de leveza e esvaziamento da mente se inicia com a respiração. A mente livre entra no estado de fluxo, ou flow. As experiências de flow podem ser lembradas como os momentos mais felizes de nossa vida. Os momentos onde nos sentimos melhor. Na meditação de hoje, vamos acessar este sentimento. Através da respiração, relaxando seu corpo ao inspirar e expirar através do seu abdômen. Inspire profundamente e, ao expirar, tente se lembrar de um momento onde você se sentiu melhor. Sinta este bem-estar se expandindo em seu peito. Amplie mais e mais esta sensação. Sinta este bem-estar e sinta gratidão envolvendo todo o seu ser. À medida que praticamos a gratidão, a nossa prosperidade se expande. Agora, lembre-se de praticar algumas regras básicas no seu dia a dia. Remova os obstáculos que te impedem de entrar no fluxo. Não resista ao que a vida tem lhe dado e agradeça por tudo. Aprecie todas as coisas. Mantenha-se otimista. Esteja atento às crenças limitantes e mude seu estado interno rapidamente. Agora, lentamente, volte ao seu corpo. E quando se sentir confortável, abra seus olhos. Lembre-se, a prática da gratidão pode mudar a nossa expressão genética, trazendo-nos mais saúde e equilíbrio. Ananda.